Viu More. Ainda Let's Go Something, versão do amigo aqui. DJ Bobo, Somebody Dance With Me, outra que eu fiz também. Rosala, Are You Ready To Fly? MC Surreal, McCoy, Another Night. E mais um remix meu, de Duran Duran, Evil To A Kill, 007. Espero que vocês tenham gostado tanto dos remixes, quanto do set. É, esse foi o primeiro bloco do Flash House. E o segundo tá maneiraço. Se eu fosse você, não sairia daí de jeito nenhum. Você está ouvindo Flash House. Rio Sul Rádio Serviço. No trânsito, a convivência entre motoristas e motociclistas acontece o tempo inteiro. Por isso, o respeito que um tem que ter pelo outro precisa sempre ser preservado. Quem dirige precisa proteger quem pilota, porque a moto é um veículo mais vulnerável. E para evitar acidentes, motoristas e motociclistas devem dar seta ao fazer uma manobra e manter total atenção ao que acontece na via, seja na sua frente, atrás ou ao seu redor. No trânsito, o maior protege o menor. Todos os sábados, às 22 horas. Uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Todos os sábados, às 22 horas. Na Rio Sul Rádio. Voltamos a apresentar Flash House. Tá aí uma viradinha bem peculiar, né? Todo mundo sabe pela viradinha que é borderline. Madonna! É assim que começa o segundo bloco do Flash House de hoje, que também terá Aha, The Voice in Fashion. Outra música da Madonna também tá aqui programada pra rolar. Erasure e Pet Shop Boys. Tá pré-anunciado o playlist do segundo bloco do Flash House, então é só aumentar o volume dessa bagaça e curtir.

Let your body move through the music.

that you